Eu vou conversar agora aqui na CBN com a Isel Talavera, ela que é representante do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Isel. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Teremos... A gente agradece aí o espaço que vocês estão dando aí na rádio para divulgar as ações que buscam fortalecer a paz, consolidar ações para a cidade em benefício para a gente buscar resolver toda essa violência que às vezes a gente vê no nosso dia a dia, Guilherme. E nós temos toda a satisfação de divulgar realmente iniciativas que venham a contribuir aqui com a cidade de Foz do Iguaçu. E uma dessas iniciativas que foi debatida, inclusive, no âmbito do Centro de Direitos Humanos, é a criação de um Fórum Permanente pela Paz contra a Violência? Exato. Guilherme, nós recebemos no último sábado, dia 8 de março, em torno de 60 pessoas no Centro de Direitos Humanos. Realmente nós tínhamos programado uma ação comemorativa para debate sobre violência de gênero, exibição de filme, então nós acabamos abrindo um espaço, uma roda de conversa em virtude do infeliz e brutal assassinato da nossa amiga e que aconteceu as últimas semanas, que a cidade de Iguaçuense tem acompanhado, da morte da Martina. Então nós observamos realmente uma comoção aí da sociedade e essa todo esse sentimento de busca pela paz se transforma realmente num fórum permanente pela paz na nossa cidade. Porque se observa a violência, tanto para pessoas que são importantes aí na nossa sociedade, mas também existe muita violência que ocorre contra mulheres que, infelizmente, devido à vulnerabilidade, elas não têm voz, não têm palavra. Existe uma violência também constante de adolescentes aqui na nossa cidade. Nós sabemos que é uma das cidades mais violentas aí do país. E também vários tipos de violências que é tratado, que nós observamos como uma violência estrutural, vinda de cima para baixo. A própria questão da violência política, em que também os cidadãos esperam o bem-estar, que o Estado garanta o bem-estar social, infelizmente também estamos aí envolvidos a sociedade vítima, às vezes, de corrupção. Então, a gente observou vários fatores relevantes para discutir e ações práticas. Da problemática, assumir nossa responsabilidade social, nossa responsabilidade democrática, como transformar a nossa cidade em uma cidade mais igualitária, uma cidade mais pacífica, mais fraterna, né, Guilherme? Então, foi deliberado constituir esse Fórum Permanente pela Paz contra a Violência em Foz do Iguaçu. De que maneira o Fórum fará sua atuação? Porque a gente sabe que, especialmente em discussões a respeito de violência, enfim, muitas vezes é difícil conseguir traduzir para medidas que tenham uma, digamos, um resultado efetivo, todos aqueles anseios que nós temos pela diminuição da, não só a diminuição da criminalidade, mas principalmente, porque a criminalidade é só a ponta, né, de todo um processo, mas principalmente a melhoria das oportunidades, enfim, uma construção de uma sociedade mais justa para a população. De que maneira vocês pretendem trabalhar todas essas questões? Atuando de maneira mais próxima, cobrando do poder público, mobilizando a sociedade? Quais que vão ser os eixos de atuação? Exato. Realmente foi debatida essa questão das oportunidades, que muitas vezes a violência acontece pela falta de oportunidades. Então, a sociedade civil se apoderando das suas ferramentas, tanto de mobilização, de educação libertária, de cobrança política, realmente atuar com relação a essas transformações sociais. E nós buscamos fazer agora uma agenda permanente de ações pela paz na cidade. O espaço do Fórum Permanente pela Paz é um espaço para fazer a convergência de todas as instituições que estão buscando uma cidade mais fraterna, mais igualitária, mais pacífica. Não é criar outro órgão. Então, de todas as pessoas que estavam lá, se comprometeram em fazer rodas de conversa sobre a paz, nos bairros, entrar nas escolas. É, muitas pessoas, através da sua profissão, se dispõem a fazer trabalhos mais específicos voluntários. É, alguns professores se responsabilizaram em criar vídeos que possam sensibilizar a questão da violência na tríplice fronteira e sensibilizar pela paz. Fazer algumas rodas e oficinas. Então, buscar toda uma itinerância e que o Centro de Direitos Humanos seja esse espaço aglutinador. Então, o que nós estamos pedindo também às pessoas que se afinizam a esse ideal, que participem agora dessa reunião que será este sábado no Centro de Direitos Humanos na Vila A, e que busquem, vamos para criar logo, então, essa agenda. Serão feitas oficinas, serão feitas rodas de conversa, serão feitos vídeos, o que mais que nós podemos contribuir. Também foi colocado, Guilherme, fazer denúncias pontuais no Ministério Público contra algumas violações de trabalhos escravos também na cidade, denúncias pontuais no Ministério de Trabalho. Então, cada um no seu eixo de trabalho promover essas frentes de atuação, e nós também estaremos sempre divulgando essas ações para a gente conseguir modificar esse cenário. Penso que são passos importantes, mas devem ser passos contínuos e construtivos da sociedade. Então, é esse nosso maior desafio, fazer uma agenda orgânica e permanente pela paz aí na cidade. Quem quiser contribuir com as discussões deste Fórum Permanente pela Paz aqui na cidade de Foz do Iguaçu, você citou aí a próxima reunião que vai acontecer no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Como é que pode fazer para se informar, para entrar em contato com vocês? Claro, a gente está deixando esse telefone celular à disposição para contatos, que é o 9982-8575. Então, neste sábado, o endereço do CDH, do Centro de Direitos Humanos, é Alameda Batuíra, 146, na Vila A. Então, a partir das 19 horas, nós faremos essa programação dessa agenda, grupos de trabalho com relação a vários temas, eixos temáticos, depois a proposta da agenda, e no final gostaríamos de compartilhar de uma agenda cultural também para começar a celebrar a paz e buscar consolidar essa nova realidade que todos nós queremos para a nossa cidade. Isel Talavera, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito obrigada a vocês aí pela oportunidade e por apoiar também e divulgar essas iniciativas.